Alô? E aí, fi? Tá onde? E aí, Tuba? Ô, tô voltando da casa do meu pai, mano. Tô aqui na... leste aqui, tô descendo agora o gás aqui, vou subir. Você tá onde, mano? Eu tô aqui no centro aqui, mano. Chega aí pra comer um lanche aqui, mano. Tá fazendo o que aí, fi? Fui sozinho? Fui, tava de rolê, tava na zona sul ali. Tava vendo ali os grafites dos moleques ali e depois... Vim aqui pro centro aqui pra comer um lanche, mano. Tomei quadros agora há pouco aí dos homens, mas não falaram nada, não. Mas também tá chavão, tio. Não quer tomar quadro que jeito. Cascão já disse, tá aqui nem perto de urso, parceiro. Você tava na sul, fiquei sabendo lá que os moleques cantou um grafite cabreiro lá, né? O Vespa comendo muito e tal. Tá lá, teve um mutirão de grafite lá esses tempos aí. Tá bem louco, tá um pique, uma galeria de arte a quebrada. Ô, bem louco, tá? Então, terminei agora de passar aqui. Eu só vou ver uma fita aqui no motorama aqui. E já desço pra ir já, faz um 10, mano. Na hora que tiver clareando, já chegando aí, eu já dou um salve no você já. Mas fica aí, não sai daí não, mano. Ah, demorou, tô aqui, mano. Precisa dar um salve aqui, demorou, né? Demorou então, é nóis, Tubá. Falou. Tudo nosso.